tudo muito louco. Problemas, dilemas, ventos que sopram e ganham novos rumos. Tentou me tirar dos teus caminhos, Senhor. Mas aí, eu sei que tu estás comigo. És meu refúgio, minha rocha. Tu és meu sustento, meu socorro. Somente em ti confiarei. Mesmo na tempestade, contigo eu seguirei. Daqui de cima passa a vista no cenário. É um pesadelo o início do holocausto. A bela dama na trama atrai os ratos. Os vermezinhos, a buta escolhe os fatos. Pra entregar de bandeja pro demônio. Essa é a regra na lei dos patrimônios. Sinônimo de status, grana, fama, né? E os personagens que morrem no fim da trama. Alheio a isso, sigo firme a minha missão. E a tempestade é só uma chuva de verão. O vento passa e leva as poeiras da vida. Na cidade das lendas, tem louco que arrisca. Enfrentou temporais em jangadas inseguras. Fim catastrófico, muita loucura. Com sabedoria, espero o mar se acalmar. Mesmo que o sol não brilhe, a tempestade vai passar. Eu sei que a tempestade logo vai passar. Mesmo que seja tão difícil, o grande Deus está junto comigo e nunca vai me abandonar. Eu sei que a tempestade logo vai passar. Mesmo que seja tão difícil, o grande Deus está junto comigo e nunca vai me abandonar. Sopra a luxúria pros covardes. Pra vê-los afogados em rios de vaidade. Em mar aberto, num imenso deserto. Sem mérito, um doente indigesto. Banquete predileto, servido aos canibais. Dominando a selva em falsos rituais. Os novos reis da terra, os novos reis da guerra. Se degradando, gladiando como feras. Joguem as rosas a quem merece flores. Aos inimigos não exponham seus temores. Cidade dos horrores, ralé de traidores. Acúmulo de problema em busca de valores. O homem se afoga em grana, pecado e sangue. Cidades faraônica traem novos gigantes. Que os novos ventos venham nos guiar. Mesmo que o sol não brilhe, a tempestade vai passar. Eu sei que a tempestade logo vai passar. Mesmo que seja tão difícil, o grande Deus está junto comigo e nunca vai me abandonar. Eu sei que a tempestade logo vai passar. Mesmo que seja tão difícil, o grande Deus está junto comigo e nunca vai me abandonar. A tempestade é traiçoeira, traz a escuridão. Do olho transparece o arrependimento. Medo e acusação, preste atenção. Medite na palavra da salvação. Do Oxadai Adonai derramou a unção. Vou sentir o poder. Uma nuvem de glória resplandece em meu ser. Pra me ajudar, pra tempestade não me levar. Pra minha alma não agonizar. Não quero ser como uma flor murchando sem água. Sem assistência nesse mundo de horror. Sou mais um vencedor na arena de guerra. Sou um gladiador, um vendaval constante. E o Senhor quem acalma meus melhores instantes. A tempestade transbordou os rios de tristeza. Pode até durar, mas o sol vai brilhar. Eu sei que a tempestade logo vai passar. Mesmo que seja tão difícil, o grande Deus está junto comigo e nunca vai me abandonar. Eu sei que a tempestade logo vai passar. Mesmo que seja tão difícil, o grande Deus está junto comigo e nunca vai me abandonar. Eu sei que a tempestade logo vai passar. Mesmo que seja tão difícil, o grande Deus está junto comigo e nunca vai me abandonar. Eu sei que a tempestade logo vai passar. Mesmo que seja tão difícil, o grande Deus está junto comigo e nunca vai me abandonar.